Cada análise de olho nu e das conversas que tive com muitos vendedores dos nossos produtos endógenos é que as coisas correram bem. E ontem a temperatura e a chuva de ontem afastou algumas pessoas, de qualquer maneira nas condições penso que foram muito positivas em relação e hoje voltou-se o domingo é um dia mais da excelência, as pessoas vêm, encontrei desde pessoas de Monte Real a Valença, encontrei pessoas de Vila Real, encontrei pessoas de Monte Real também, encontrei pessoas de Tomar, encontrei pessoas de Évora, de pessoas que ia falando durante a feira, e por isso neste primeiro balanço quer dizer que tivemos muita gente que não era de Oliveira do Hospital, e foram milhares e milhares de pessoas que se deslocaram hoje aqui à Feira do Queijo. Isto é reconhecido, por isso eu estou extremamente feliz, estou feliz por um conjunto de parcerias que conseguimos realizar. Este sucesso não é o sucesso do Presidente do Município, este é o sucesso da sua equipe, mas sobretudo também de um conjunto de parceiros da Confraria Queijo Serra da Estrela, da ANCOSE, do Turismo do Centro, da Caixa de Crédito Agrícola Central e também da Caixa de Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital, depois de um conjunto de associações também que fizeram alguns eventos, como o Clube de Caça e Pesca, a Associação da Catraia, também a Associação dos Cavaleiros, um conjunto de todas as associações que se ligaram, e é esta capacidade e um trabalho de parceria que somos capazes de projetar. Logicamente, se lhe disser que nós este ano já largámos a feira para a zona de mercado, temos ali um problema entre que é o problema do fecho das bombas dos irmãos Gonçalves, que é o problema, porque aquilo que seria ideal era fecharmos toda aquela avenida e concentrarmos, mas há aqui algumas condicionantes. Eu penso que a nossa feira ainda tem uma margem para... É também um princípio, quando nós acabamos de realizar uma coisa, se me disser eu estou satisfeito com a feira, estou feliz, mas se me disser que para o ano quero melhor, também não lhe deixo dizer qual é o meu sentimento. Eu acho que para o ano, acho que vamos mais. Houve aqui uma coisa muito interessante que as pessoas não se podem ter apercebido, mas dos nossos vendedores, dos nossos produtos endógenos, eles, em termos comparativos, no sábado foi um grande dia de venda, porque os grupos que vieram eram grupos de grande poder de compra, tinham uma maior poder de compra do que aquilo que é normal. Isto teve a ver também com uma estratégia, nós até tivemos do sindicato algumas parcerias com o sindicato das pessoas da Zona Centro, com a Ordem dos Médicos, com a Ordem dos Advogados, houve aqui todo um trabalho e por isso houve... A feira também evoluiu no aspecto competitivo e no poder económico das pessoas que se deslocaram cá.